Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio anterior, Laura fica intrigada quando descobre que não poderia voltar no tempo, até que Stephen Hawking aparece para tentar ajudar. Muito bem-vindo, Hawking. Por favor, me explique como seria possível retornarmos no tempo. O segredo está na sua própria teoria. Eu ainda estou um pouco confuso como a Laura, mas tenho certeza que nesse episódio vamos compreender essa história. Então vamos lá. Pois então, pensando da forma como o Sr. Eisen propôs, reconhecemos que um corpo com uma massa muito grande causa uma deformação no tempo-espaço. Daí que surge a força da gravidade. Ixi, que negócio é esse de deformação no espaço-tempo? Bom, imagine o seguinte, Laura. Você estica um pedaço de pano e coloca sobre ele uma maçã. Ai, a mistura de maçãs com essa menina me deu uma baita dor de cabeça. Você tá ficando engraçadinho, né, Newton? Pode continuar, Einstein. E quando você coloca a maçã sobre o pano, o que acontece? Ele afunda e forma uma espécie de depressão no pano. Isso. Então temos uma deformação no espaço. Mas se considerarmos que o tempo também é uma dimensão, essa deformação que vemos no espaço também se aplica no tempo. Tá. Bem, Laura, pra você entender, basta imaginar o seguinte. Quando a luz viaja, ela segue uma linha reta, certo? Só que algumas observações perceberam que a luz emitida por uma estrela sofria desvios quando passava por perto de outra estrela. Ou seja, ela simplesmente acompanhava a deformação do espaço-tempo causada pela grande massa dessa última estrela. Ah, isso é verdade. Foi aqui no Brasil que foi comprovado isso. A pergunta que minha mente formulou foi respondida pelo ensolarado céu do Brasil. Acho que agora eu tô entendendo. É importante que tenha entendido isso. Pois agora eu vou explicar como isso pode, teoricamente, é claro, permitir que se vá ao passado ou que se volte no futuro. Estou ansioso por saber isso. Prossiga, Sr. Hawking. Bem, imagine então uma deformação tão grande que pudesse criar uma passagem, um buraco no espaço-tempo, como se fosse um buraco de minhoca atravessando uma fruta. Imagine agora que a boca do buraco fosse colocada perto de uma estrela com muita massa, de forma que perto dela o tempo passasse mais devagar. Se outra extremidade fosse levada para outro lugar onde o tempo passasse mais rapidamente, os dois extremos do buraco de minhoca ficariam separados, não só no espaço, mas também no tempo. São ideias interessantes, Sr. Hawking. Muito interessantes. Ai, gente, tá tudo tão difícil. Eu tô achando que isso não vai funcionar nunca. Bem, não podemos afirmar. Como aprendi aqui com os meus colegas, a ciência avança a passos largos. Eu diria que é quase a velocidade da luz, meu bom amigo. Quer saber de uma coisa? Eu acho que essa tal viagem no tempo é mais difícil do que a gente pensa. Que se não fosse, com certeza alguém do futuro já teria vindo nos visitar. Olha, você tirou as palavras da minha boca. Que droga, eu vou ter que continuar com o meu braço quebrado e com tudo dando errado. Não pense assim, Laura. Imagine se você voltasse no tempo e não subisse na mangueira. Você não quebraria o braço, não ficaria com vontade de voltar no tempo e, portanto, não teria me encontrado. É, sabe que faz sentido? Pois é, querida. Você não teria passado o resto do feriado com todo mundo reunido no sítio e não teria conhecido a Madame Curie e muito menos a Doutora Irene. Ai, mas eu queria tanto saber o que vai acontecer daqui pra frente. Será que essa minha maré de azar vai continuar? Como é que vai ser meu futuro? Bem, mas você não precisa de uma máquina do tempo para conhecer o futuro. Exatamente. Basta imaginar como o viajante do tempo lhe disse. Afinal, se você consegue até imaginar esse nosso encontro, será que não consegue imaginar o futuro? É claro, vocês estão certos. Agora eu entendi tudo. Eu já sou uma viajante no tempo e qualquer um pode ser. É só... Isso, querida, continue. Ai, por que esse telefone começou a tocar agora? Eu ainda não terminei, eu não tirei todas as minhas dúvidas ainda. Eu ainda tenho coisas pra perguntar pra vocês. Ah, você nos verá em breve. Tenho certeza. Seu professor de física vai se encarregar de nosso encontro. Bem, meus amigos, que tal uma xícara de chá? O meu com algumas gotas de limão. Please. Eu trouxe um baralhinho aqui pra animar nossa tarde. Tchau, querida. Até mais tarde. Não, calma aí, Einstein. Volta aqui. Tia, você vai me deixar sozinha? Esse telefone não vai parar de tocar? Alô? Oi, linda. Tudo bem? Oi, tia. Tudo sim. Por quê? É que você demorou pra atender. Você que foi rápida demais. Como assim? Deixa pra lá. Então, eu tô ligando pra falar que daqui a pouco eu tô indo pra aí. Já consegui resolver tudo aqui na universidade. E também falei com sua mãe. E ela disse que vai fazer um bolo super caprichado pra você. E que tem uma surpresa. Surpresa? Ai, conta, tia, conta. Não, ela fala. Mas tenho certeza que você vai gostar. Tá bom. Até mais tarde, então. Beijo, linda. Oi, Marquinho, entra. Pô, a prova de inglês foi horrível, meu. Mas olha só, tem uma boa notícia pra você. Encontrei a Paty. E ela disse que o professor de educação física entrou em um acordo com o pessoal do torneio. E eles vão remarcar o jogo. E o melhor, só no mês que vem. O que quer dizer que você vai poder jogar. Ai, que bom, Marquinho. Por isso que eu te adoro. Ai, me larga, sua doida. Ah, vem cá. Bom, eu vou pra casa tomar um banho e já volto pra comer o famoso bolo da sua mãe. Tá bom. Vai logo então, porque quanto mais rápido você for, mais rápido você volta. Tá, volto rapidinho então. Mas vem mesmo que minha tia disse que minha mãe tem uma surpresa. Pode deixar. Mais tarde, na casa de Laura... Nossa, esse bolo tá uma delícia mesmo, hein, tia? É, hoje você se superou. Quer mais um pedaço, Laurinha? Ah, eu quero sim. Mas, ô mãe, a tia falou que você tinha uma surpresa. Ah, é mesmo. Só ela e seu pai que estão sabendo. Mas o que é? Vocês vão trocar de carro? Não. A gente vai viajar? Ih, tá frio. Eu vou ganhar alguma coisa? Tá esquentando. Ai, mãe, conta logo o que é. Bom, hoje eu fui ao médico e descobri que você vai ganhar um irmão ou uma irmã. Caramba! Nossa, mãe, que legal! Mas só depois de 14, quase 15 anos, vocês resolvem ter outro filho? Bom, acidentes acontecem, né? Mas vai ser demais, porque agora você já é uma mocinha, vai poder curtir mais o bebê, em vez de ficar brigando por atenção com ele, né, Laura? E você quase não gosta de atenção, né, querida? É, quase nada, né? Bom, mas tem uma coisa que eu já decidi. O nome dela. Ah, pode ser ele também, Laura. Não, não. Eu sei que ela é menina e vai se chamar Hannah. Até que eu gosto desse nome. Mas como você sabe que vai ser menina mesmo? Bom, se eu falar que eu viajei no tempo, vocês acreditariam? Não! Ai, como vocês são chatos. Não acreditam em nada. Mas é só esperar. Daqui a 9 meses vocês vão ver. E espero que o tempo passe bem rápido, porque eu tô louca pra ver minha irmãzinha. Que filha doida que eu arrumei, viu? Tomara que a Hannah, pelo menos, seja um pouco mais pé no chão. É culpa da Clau que fica botando essas caraminholas científicas na cabeça dela, ai, viu? Ai, ai, ai. Já vai começar, Marquinho? É, vocês duas são umas doidas. Doidas. Você não viu nada, né, tia? Ai, quanto amor. E assim termina a nossa história. Mas termina com outras começando. A irmã inventada agora é real. E logo estará criando suas próprias aventuras, assim como Laura. Muito em breve, sem que precisemos viajar à velocidade da luz, nos veremos para inventar novas verdades. Até a próxima! Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FAI UFSCar.